passear com a minha turma, vejam só que legal. Primeiro uma parada pelo mundo animal. Chegando no zoológico foi de arrepiar. Quem veio para abrir o portão pra gente entrar? Com uma juba enorme rugindo pra valer. O seu leão que quase põe a gente pra correr. Mas foi chegando o elefante para nos acalmar. Com sua tromba grande veio cumprimentar. E o tamanduá querendo dar mil beijinhos, fugimos do abraço do senhor corvo espinho. E quando os gambás chegaram bem pertinho, tapamos o nariz, fomos saindo rapidinho. Ai, que cheiro! Que legal, legal, que legal, legal. Passeando com a turma pelo mundo animal. Que legal, que legal. Passeando com a turma pelo mundo animal. Passear com a minha turma, vejam só que legal. Primeiro uma parada pelo mundo animal. Chegando no zoológico foi de arrepiar. Quem veio para abrir o portão pra gente entrar? Com uma juba enorme rugindo pra valer. O seu leão que quase põe a gente pra correr. Mas foi chegando o elefante para nos acalmar. Com sua tromba grande veio cumprimentar. O tamanduá querendo dar mil beijinhos, fugimos no abraço do senhor corvo espinho. E quando os gambás chegaram bem pertinho, tapamos o nariz, fomos saindo rapidinho. Que cheiro horrível! Corre, batati! Que legal! Passeando com a turma pelo mundo animal. Que legal! Que legal! Passeando com a turma pelo mundo animal. Que legal! Que legal! Passeando com a turma pelo mundo animal. Que legal, que legal. Passeando com a turma pelo mundo animal. Que legal. É legal demais, Batatinha.